não há obras perfeitas. Se a Estrada Nacional número 17 está suspensa, eu penso que não, porque é um problema de férias. De qualquer maneira, não é nada como a empresa deixou a estrada, sobretudo ali na zona da reta da Salinha, que os noveleiros, neste momento, também é só uma nossa. Eu acho que, levado às obras de saneamento, eles deixaram as coisas mal, já reclamei para as infraestruturas e já falei com o engenheiro que faria todas as obras. Penso que não há uma suspensão das obras, há neste momento, penso que é férias do pessoal, destas festas natalícias. Há aqui um esforço financeiro enorme da Câmara Municipal. Alguém difícil, uma obra que é enterrada e que, quando chegamos ao final, estamos lá investidos sem nenhum financiamento comunitário de 1 milhão de euros, é obra, uma obra com 1 milhão de euros sem financiamento comunitário. Estou ainda a tentar, através do Teu Saúde e de uma programação deste quadro, em 2018, não fechar a obra totalmente. Foi uma decisão que não poderia voltar atrás por uma razão simples, e porque tem obras desde a chamusca, as obras de saneamento não é contínua, mas tem obras desde a chamusca até, também há uma parte que é até vendas de galizes, e depois ainda tem uma ligação de água que tentamos tirar, uma ligação de água até a venda da Esperança, vamos tirá-la por onde ela está pela estrada e vamos levá-la por outros caminhos, também será uma obra lançada este ano, que peço que orçamentará mais perto de 200 mil euros.